sağladığınız için gönderecek bir sağlığına gözüne düşmanlar. Base Mile 96. Livre pouso, azul 42 ao centro. final todo no contact tower. Enquanto voa no Amish, Decimal 9 a 5. Colônia 142, complexo na comida. Desse para 2.000, está utilizado o nosso procedimento em SST. Esse é o número de responsabilidade. Airport to go 0223 to landing runway 10, range 120 degrees, 10 knots. Clear land runway 10, airport to go 0223. Alfa de boa, Papa Romeo, Alfa B3 aí, passando 1.210 na Nação Roma. Papa Romeo, Alfa 2178, está pagando colagem, sobre Viação Roma, para o nível de voo 380. Viação Roma, para o nível de voo 380, Alfa B3. Thank you. Quando possível, o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, solicita ascensão a 3.000 pés e Yeah, pode ser claro, não para Salvador, está na volta. Deixa eu ir. Aguarde. Comandou, boa tarde, está 3297, decolagem, São Paulo. São 3897, está trabalhando a decolagem, porque São Paulo, para mim, eu vou 320. Para 320, via São Paulo, 3897. Bona 645, está próximo ao procedimento novo. Você está no seu rumo no 895. Salvador. Boa tarde, Bona 645. Bona 645, boa noite. É o estado de vento. Bona 645, tudo autorizado, pista 1-0. Bona autorizado, pista 1-0. Bona 645. Solo 50, 466, do satélite de voo 050. Alemanha 1, no outro decimal 9, 5. Para 2010, a autoridade final do procedimento, ele é 28, e foi agora incontabilizado. Meia, passando em que a Sierra. Caminho agora, nessa madrugada, nós temos a autoridade de bicha 1-0. Livros, bicha 1-0, gol 1-1, meia, meia. Salvador, boa tarde, TAM 3283, passando 2000. TAM 3283, compatibilidade da colagem, suba, mantenha linha de voo 360, voo direto Elefa. 360, direto Elefa, o TAM 3283. Sim, 1, 2, 3, 4, 8, 5, 9, 6, 9, 0, 0.